923, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame torre no 1895, ajuste no 019. Salvador, é o Gol Fiocha Hotel. Confirme para o solo. Salvador, Salvador, é o Gol Fiocha Hotel. Gol Fiocha Hotel, mantém a escuta aguardando. Fiocha Hotel. Salvador, bom dia, hotel 3859. Liga para o solo. Alto 3859, poderia confirmar a subida para Amper Zulu 21? Descida? Provável saída Arbor Elefa. Confirme? Arbor Elefa. Arbor Elefa, graças. Mike, hotel Bravo, se possível. Boa, 923, a linda, coluna 0, vento no 40 graus, 07 nós. Gol 923, Alinda, coluna 0, vento no 40 graus, 07 nós. Cheque equipamento, por gentileza. Tá copiando, torre? Agora sim, porém muito baixo. Gol 923, Alinda, coluna 0, vento no 40 graus, 06 dúzia de nós. Livre de alinhar e decolar, down no 0, gol 1923. Clareza 5, obrigado. 12685. 2085, bom domingo. Fala. Bom dia, hotel no Pátio 3. Autorização de reboque da aeronave até o portão 03. Hotel autorizado, início do reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso, outro hotel. 7. Decolou de Rocina para Grupo Zulu de Arendep. Está mantendo 500 pés em linha da eleitoral com 05 a bordo. Cliente, reporte farol de Itapuã para o cruzamento. Vamos parar farol de Itapuã agora na verdade. Solo Salvador, muito bom dia, gol 60, está com hotel para a copa de autorização, galeão. 605 minutos, copa. Guardando. Gol 923, recolou 54, chame o controle 1208. Controle 1208, obrigado, um bom trabalho, 923. Controle Salvador, bom dia, gol 1923. 923, suba ao 360, vigilante. Livre para o 360, gol 1923. Autoriza voar direto à posição Leda? Direto Leda, obrigado. Estou no zero, perfil de saída da El Leda, após direto bridge, curva à direita. Transponder 50 no 5, controle Salvador no 20, decimal 80. Autorizado 360, decimal, decolagem da 10, curva à direita. Da El Linda, após bridge, atângulo 10. 5-0-1-5, só transponder, 1-2-0-8, controle de saída para o gol 605. 1-6-0-5, esteja no mesmo correto, chame para. Guardião 07, chame a torre 198, decimal 95. Guardião 07. Na escuta, guardião 07. Chame a torre 198, decimal 95. 118, 95. Torre Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07, prossiga via litoral, reporte 30 segundos para o cruzamento da cabeceira 28. Reportará para o cruzamento da 28, Guardião 07. Quem chamou o solo? Chamei, está 3.63 no 08 para pushback acionamento. Tá 3663, livre acionamento, chame para o táxi, portão 08. Chamará, tá 3663. Torre 1895. 1895. Salvador, bom dia, tá 3732. Bom dia, TAM 3732, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde. Hotel Bravo, prossiga mil pés, corredor forte, forma ingressão no corredor Interlagos. Chamei 6311 send 2000 Bomb arrival Kinage 1019. 2000 Bomb arrival send 3732, informação de tráfego, helicóptero via litoral mantendo espera, setor sul, não vai interferir com sua aproximação. Guardião 07, informa o tráfego Airbus, final de 5 milhas 10, não interfira com o mesmo, ok? Mantenha você esperando o setor. Não vai interferir com o mesmo, mantendo espera, Guardião 07. Salvador, just inform you that the coordinate 6K11 is maintaining high speed approach. We talk to restriction for speed. Roger, 6K11. 3612, Recife, copio 350. Avenida Matriz. 3612, Recife, nível 350, está autorizado, via Peruísque 58. Decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5014, controle 120, decimal 8. Correto, assinamento 312 no portão 10, chame pronto o pushback. 5-1, muito obrigado, um bom trabalho a todos. Prossiga via litoral, reporte para o cruzamento da cabeceira 28. Via litoral, reportará para o cruzamento da cabeceira 28, guardião 07. Dan 3732, solo 02, direito no 219. Para o cruzamento da 28, guardião 07. Guardião 07, autorizado o cruzamento da cabeceira 28, reporte em buraquinho. Cortará buraquinho, guardião 07. 732, táxi via Alfa, reporte na Cidade Juliette para ingresso. Alfa, Cidade Juliette, reporte. 7-3-2. Através de buraquinho, o guardião 07. Ciente, chame o controle 1208. 128. Controle Salvador, é o guardião 07. Oh. Aguarde só mais um minuto para iniciar. Para o Golfinho 05. Confirma, aguarde só um minuto para iniciar o Golfinho 05, será autorizado. Batia. Dois ingressos Juliette, portão 612. Vai utilizar Júlio 612, 3732. Salvador, request, negativo, Duna. Mantém off arrival, clear the LS, at some série 1019, request published localizer. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 7, prossiga. Ok, mantendo 500 pés agora no corredor forte, agora através de... Ciente, guardião 07, 4 milhas à frente, uma aeronave mantendo 1 mil pés, está ingressando no corredor Interlagos, com o oeste, Guardião Galo Fox, mantém aqui. Cliente está visual com a aeronave e o Guardião se passa aqui através de busca vida. Vai manter a separação, Guardião Galo Fox. E Hotel Bravo chama a torre agora, são 1895, mantém o interlado. Tango, Tango, prossiga. Destino, nível solicitado. Nível. Nível solicitado, Alfa Tango, Tango. Só um minuto, cópia. O Alfa Tango Tango vai decolar da 17. Michael Del Bravo, reporte na vertical da rotatória. Cliente, reportar na vertical da rotatória, o Michael Del Bravo. Siga. 3663, eu mantenho a posição. É, por mais um tempinho, já retornamos para o táxi, ok? Cliente, sem problema, 7663, chame quando pronto. Prossiga 07. Final para o pouso da minha Cliente, na final para o pouso, eu consigo correr no seu local, 07. Como é que eu tenho bravo? Controle. China 631, complete the ILS, contact now Tower 1895. Readability 1, could you confirm, please? Now, 1 mile from the outer marker, Ocean S6311. Roger, Ocean S6311, clear to line runway 10, wind 130 degrees, 06 knots, report landing gear down and locked. We report down and locked. Ocean Air 6311, we're clear to land. Tango Tango autorizado para IPAU, com nível 065, correto disponível direto. Colodão 97, curva direita, ingressando no corredor Axé, mantendo restrito 1 no meu pés até o farol da barra, liberação do controle. Aciona 5006, controle 120, decimal 8. The wind for us, please. The wind 140 degrees, 07 knots, Ocean at 6311. Roger, thank you. 6311. Torre Salvador, o Mike Hotel Bravo, a posição rotatória seria essa. Mike Hotel Bravo, prossiga final no 7, aguarde autorização de pouso. Cliente, curva 2, esquerda para 17, aguardando autorização de pouso, seria 2 Salvador, voo 605, está próximo ao ponto, espera pronto, bom dia. Bom dia, voo no 605, visual com tráfego na curta, final no 0. Afirmativo. Fazer passagem do tráfego na curta, ali mantém, voo no 605. Fazer passagem do mesmo ali, mantém, voo 605. Tango Tango, livre acionar chame táxi. Hotel Bravo, livre pouso no 7, vento no 3, 0 grau, 07 nós. Hotel Bravo 7, livre pouso no 7. Na 63 no 2, é o solo? Está aguardando o início do táxi do, do Airbus, né? Agora vai interferir no início do pushback, é isso? Tá aqui, salvado. Teria condições de coordenar com a equipe para puxar a aeronave até o através do portão 11? Tá bom, tá. 63, tem previsão para iniciar o táxi? 2 minutinhos. 3 minutos? 2 minutinhos. Alfa Tango Tango, ajuste no 019. Autorizado o táxi via Papá, aguarde no ponto de espera. 6311, approve taxi via Alpha, call me before taxi, Juliet. Via Alpha, call before Juliet. Ah, você fala Zuno 2, confirme o estacionamento. Então, só vou livrar a primeira direita, senhorita. Taxi aí, primeira direita. Ok, inicialmente o senhor vai manter a pista 17, aguardando instruções para ingresso na Papá e Pad 5. Gente, manter a pista aguardando instruções para ingresso na Papá e o Pad 5. Afirmo, se o senhor puder passar um pouco da entrada do Pad 5, tem um tráfego que vai alinhar. Assim que eu mesmo livrar a Papá e alinhar para 17, o senhor está autorizado o ingresso. É positivo, já estou vendo o tráfego. Bono 605, decolou Zuno 3, chame o controle 1208. 208, bom 605. Tango Tango, ali mantenho no 7. Tango Tango, ali mantenho no 7. Hotel Bravo, autorizado ingresso no Papá Patinho. Same position before taxi, Juliet, of 96311. Roger, maintain. Onde é que eu tenho que montar para vocês? Baixo, preenche o equipamento. Agora sim, copiado. Táxi autorizado via pátio principal, após Índia e Alfa. Ponto de espera da pista no 0, torre 118, decimal 95. Altímetro no 019, bom voo e bom dia, China 6312. Autorização para Brasília, número 3, 0. Bom dia, 3304, copio 380. Firma aqui. 4, Brasília, nível 380, está autorizado, via Upper Zulu no 7. Decola da 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5016, controle 120, decimal 8. Autorizado para Brasília, nível 380, via Upper Zulu 7. Decola da pista 10, curva direita no perfil da Arbor, após Arbor direto Elefa. 0 no meia é o meu responder, 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Descending Company, passing now A-Bin, next to A-Bin, gate 09er. Okay. Oceania 6311, give way the traffic after via Juliet to stand 1111. Roger, after the traffic stand via Juliet to 811. Hotel Motel, prossiga.